Paz do Senhor! Eu creio que você esteja imaginando, com esse fundo musical, o que eu estou fazendo nesses dias, principalmente depois do dia 20, quando minha netinha Sofia nasceu. Hoje de manhã tomava nos meus braços, olhava aquele corpo indefeso, totalmente dependente, aquela criatura linda. Só Deus mesmo pode fazer algo como aquela linda criança. De repente veio minha filha, começou a amamentá-la, trocou a fraldinha, lhe deu carinho, atenção. Aquela criaturinha indefesa, despreocupada, não pensava em imposto de renda, não pensava em inimizades, não pensava em fazer mal nenhum. Eu creio que é assim que Deus quer cuidar de nós, como crianças que totalmente dependem dele. Eu amo aquele hino que diz, Deus cuida de mim. E ele é Pai através de Jesus Cristo. E ele cuida de você também. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.